maravilhosa. Mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá. Demais. Esse Egito quente que nem a areia do Saara. Me queima, vá. Danada. Ordinária. Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Que coisa linda! Chegamos aqui mais uma vez com mais um GameStore Live, especial da Páscoa. Estamos aqui com Tuba, ei, com Maurício Perim, esse é meu nome, e Bruno Bulhões, que são os nossos convidados hoje, e são de algum estúdio de games, não sei qual, é um estúdio aí. Nós vamos conversar sobre isso, sobre qual estúdio que eles são, sobre se eles gostam de games e outros, várias outras coisas muito loucas hoje. Você pode falar com a gente através do chat do Hitbox, pode falar com a gente também através do arroba GamesFoda ou hashtag GamesFodaLive no Twitter, pode falar com a gente através do Facebook do Tuba, que o Tuba vai, só as minas, só as gatas, só, por favor, adiciona lá e ele vai estar respondendo vocês com carinho e dedicação. E é isso aí, gente. Tá todo mundo bem hoje aí? Opa! Não parece, tá bem. Caralho, velho! Sim, você tá. Falta de respeito a temperatura aqui hoje, mas, pô. Porra, tu. Você tá bem? Não, tu, pô, tá com câncer, caralho! Que porra é essa, meu irmão? Ô, Davão, hoje ainda tá meio fraco ainda, a galera não tá chegando. Chame seus amigos pra essa grande festa do Hexa. Que é o Games Foda Live. Então não sei o que mais, cara. Vamos começar o programa, né? Tá, pera aí, rapidão. Tem que achar a vinheta aqui antes. Games Foda Live. Games Foda Live. Games Foda Live. O podcast da galera. Pronto, agora acho que começou o programa, de verdade, nessa quinta-feira. Hoje tá fantástico essa quinta-feira aqui, pra mim tá ótimo, já tô bêbado de Domec, e eu gostei muito dessa quinta-feira, foi uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira de esperança. E você, Tuba, você gostou dessa quinta-feira? Foi, eu fiz porra nenhuma hoje. Qual foi a melhor quinta-feira de toda a sua vida, Tuba? Você acha que é que eu nasci? Você nasceu numa quinta-feira? Sim, nasci na quinta-feira, no dia 5. Caralho! Dia 5 da tarde. Que bonito. Você acha que esse foi o melhor dia da sua vida? Só quando você nasceu, assim. A quinta-feira, que eu saiba, acho que foi a melhor essa. Entendi, entendi. E você, Maurício, qual a melhor quinta-feira da sua vida, assim, cara? Toda a sua existência. Review de quinta-feira. Qual quinta-feira mereceria 40 de 40 na família? Essa pergunta é muito boa. O problema é que eu sou péssimo com dias da semana, então eu realmente... Tá sendo hoje, né? Porque foi sempre um sonho na minha vida participar do Games Foda Live. Porra, que lixo de sonho. Tanta pessoa sonhando coisa boa aí no mundo. Foi isso antes do Games Foda Live existir, na verdade, né? Então, entendi. Então é um momento muito especial pra mim. Você sonhava quando era pequeno que ia ter um programa chamado Games Foda Live, ia ter um gordo lazarento perguntando pergunta idiota pra você, e você sempre sonhou participar desse programa. Fantástico, que lindo. E você, Bruno, qual que foi a sua quinta-feira mais linda de todos os tempos, assim? Velho, não lembro nem o que eu almocei hoje, mas... O que você almoçou hoje, Bruno? Fala pra gente. Boa pergunta. Comi pizza agora, mas o que eu almocei hoje eu não faço ideia. Entendi, que fantástico. Então tá bom. A gente sempre começa o programa com uma pergunta bem idiota, assim, pros caras já sacar o nível intelectual do programa, entendeu? Que aí você já sabe que é daqui pra baixo. Mas... Essa é a melhor pergunta que vão fazer pra você hoje, essa aqui. O que você almoçou hoje? É a mais concisa e elaborada essa. Enfim. O que mais que tem? Não tem mais nada, né, Tuba? A gente falava o que a gente tá jogando, não fala mais. O que, que mais a gente falava? Falava da Cida Marques. Não fala mais da Cida Marques. Mas estamos aqui então com... o Maurício Perim e com o Bruno Bulhões. E eles vão falar pra nós de qual fantástico aí, mundo aí, dos games eles são aí? Fala pra gente. É, bom, a gente começou nesse negócio de games, de joguinho, muito jovem, né? Muito jovem. E a gente fez a Doug Studio, que algumas pessoas talvez conheçam. É, mas aí isso foi muito tempo atrás, em 2012 a gente fez uma, terminou uma versão do Kazir al-Wazat, aquele jogo com nome árabe esquisito, sabe? É um dos poucos jogos com Q que existem, isso é muito bom pro marketing dele. É, muito bom. E site de pirataria é o primeiro. Você pega a lista de jogos com Q no em qualquer lugar que lista joguinho, é tipo, tem uns 10, assim. Sim. E é QA ainda, então é o primeiro sempre. Sim. É o que vem depois dele. A gente fez pensando nisso, com certeza. E como que é? Nem sei falar o nome do jogo, cara. Qbert. Como que é? Ah, Qbert. Qbert, isso. Qbert já vem muito longe. Qbert acho que vem antes, né? Não, é QW. Não é Q asterisco? Não. Ah, é! Pô, velho, então é. Q asterisco. Nossa. Cara, esse aí é o maior nêmesis de vocês. O maior nêmesis do Quasir é com certeza esse. Assim. Nas listas alfabéticas. É sempre um terrível. Mas, bom, é isso aí. A gente fez o Quasir, rolou review do Games Foda, rolou altas diversões. Esse joguinho foi finalista do Indiecade e tal. Foi bem massa. E aí, daí pra frente, a gente meio que parou de fazer jogo um tempo. E agora... Mas por quê? Conta pra gente, por que você parou de fazer jogo? Meio que cada um saiu, foi pro seu canto, na verdade. E o que era esse canto, por exemplo, seu, Bruno? É, eu fui fazer frila, aprender programação, terminar minha pós. Eu fiquei tentando fazer joguinho, mas todos os meus protótipos pediram pra morrer mais cedo. Eles olhavam pra mim e falavam, kill me, please. E isso foi meu ano pós-Kazir, assim. Cada um foi pra um canto. A Ingrid começou a trabalhar com ilustração profissionalmente, que ela foi roteirista e game designer no Kazir. O Vermon investiu na carreira acadêmica, fez um mestrado, tá dando aula hoje em dia na PUC. E o Beto seguiu na carreira de game design, passou um tempo na Aquiles, hoje em dia tá lá na Amazônia, pegando... Malária! pegando um avião e dois barcos pra ir trabalhar. Ah, achei que fosse malária, desculpa. Excelente lá no Black River Studio, tá lá já tem um tempo. O Marcel fez o áudio, entre outras coisas se mudou pra Alemanha, tá lá. E eu fiquei fazendo essas coisas de web design aí, fazendo desenhando placa, fazendo login, essas coisas, né, a vida. Pô, esse aí dá um bom jogo indie, cara. Esses jogos indie conceituais, assim, um desenvolvedor indie que ele acorda todos os dias, aí ele entra na canoinha dele e vai remando até o estúdio de games que fica numa ilha, tá ligado? Pô, olha que sucesso, cara. Pode usar, eu não vou cobrar nada de vocês essa ideia. Ideia que não falta, né? Tá bom, continua então. Daí a hora que todo mundo separou, teve aquele Red Hot Chili Peppers break. O Kazir ficou lá largado. Não, a gente sempre falou que era banda esse negócio, mais do que empresa, né? Foi bem isso. E aí o Kazir ficou lá largado no Desura, não aconteceu muita coisa depois da gente lançar ele. Só que espontaneamente, graças a essa comunidade maravilhosa de pessoas que existe no mundo e a gente não sabe porquê, ele passou no Greenlight. Aí passou no Greenlight e a gente pensou, porra, cara, tem alguma coisa aí, né? O jogo passou no Greenlight, o jogo tinha entre Indiecade, vão deixar morrer, não. Aí... A gente começou a trabalhar de novo nele, Bruno especialmente, né? Se quiser contar um pouquinho dessa história. A gente começou a trabalhar nele pra lançar ele no Steam e fazer algumas coisas que a gente tinha prometido e nunca tinha feito. Especialmente traduzir pra outras línguas e especialmente pra português, já que a galera BR é muito indignada com o fato de a gente ter lançado no jogo só em inglês. E aí os caras, a hora que lança, os caras nunca jogam. Garanto você, ninguém joga em português. Ele vai sair em árabe, isso é importante. É, em árabe por enquanto não, mas é... a gente encontrou pessoas para traduzir para outros idiomas, inicialmente francês e tcheco, mas depois a gente encontrou gente para traduzir para polonês, italiano, russo e alemão. Então isso foi uma das coisas que a gente fez. Eu também fiz algumas coisas que tipo melhoravam o jogo um pouco, correção de alguns pedaços pequenos do jogo, mas não o suficiente para ser considerado, sei lá, um director's cut ou nada do tipo, mas ainda assim algumas diferençazinhas assim. Melhorar bastante também a usabilidade, agora suporte completo para controle, e as coisas, algumas coisas que a gente adicionou para a versão do Steam especificamente, né? Tipo cartinhas, achievements, Steam Cloud. Tentando me lembrar se tem mais algum detalhe, mas foi isso, assim. Só que, assim, o Kazir foi feito por 6 pessoas trabalhando full-time, né? E essa versão, basicamente, foi eu meio que sozinho, com uma ajuda pontual da Ingrid e do Pirinho, às vezes, trabalhando meio período. Então, meio que demorou bastante, assim. Agora a gente tá na perna final, assim. Faltam bem poucas coisas pro jogo tá gold mesmo. E a gente tava esperando isso pra começar a parte que virou o que a gente faz, que é a parte de publicação, divulgação e distribuição do jogo mesmo. É, e aí que vem o negócio, aí que vem a virada, né? O ressurgimento do Red Hot Chili Peppers. Que... Entendi. E aí, quando foi nessa virada do ano, assim, a gente tinha começado a brincar um pouco com a ideia já em setembro, mas a parada começou a ganhar mais forma mesmo agora, no começo do ano, que a gente se ligou, pô, vamos lançar o Kazir direito, tem todas essas mudanças legais, tem público, tem gente com ele na wishlist e tudo. Precisa fazer um monte de coisa para lançar o jogo. E a gente estava quase começando, conseguindo juntar algumas das pessoas da equipe antiga para começar um jogo novo. Pensou, tá, vamos fazer um jogo novo. Aí na hora de lançar, vai ser igual foi lançar o Kazir. Vai ter um monte de problema, um monte de coisa que a gente precisa fazer, que não é fazer só o jogo, né? A gente percebeu isso, que fazer um jogo é muito mais coisa do que fazer um jogo. E que tinha um monte de gente que precisava fazer todas essas coisas também, quase todos os estúdios, pessoal que a gente conhece já há muito tempo e tal, aqui do Brasil e tudo. E aí veio a ideia dessa coisinha bonitinha chamada Zoeira Digital, que é o que, na verdade, a gente está fazendo agora, né? Esse era o grande review que o Rink estava esperando. Zoeira Digital. Tá. E o que o Zoeira Digital é, na verdade, então? Zoeira Digital, ela é uma publisher para jogo brasileiro. É uma publisher brasileira para jogo brasileiro. Essa é a definição do dicionário da Zoeira Digital. Uhum. E o primeiro, a gente ia começar lançando o Kazir, né, que agora chama Kazir International Edition. E tem o site dele. É uma homenagem a Square Enix, na verdade. Vamos passar ele aqui. Tá no post lá, quem tá ouvindo isso no carro, sei lá. KazirGame.com. Já está no post que está no futuro. Mas ele já existe. Porque tudo que foi gravado ao vivo sempre é ao vivo, vocês sabem disso, né? Não, mas é que. Não importa quando escutarem isso de novo, vai ser ao vivo. Porque foi gravado. É física quântica, né? Porque, tipo, já existe esse post, entendeu? Isso é verdade? Com certeza. Então, a gente ia começar lançando o Kazir com o primeiro jogo, mas aí, por muitas felicidades, agora na última edição do Big, a gente estava conversando com o Venturelli e o Beto, do Relic Hunters. Eles estavam para lançar o jogo, foram premiados lá no esquema de jogo em desenvolvimento do... Esquema ficou ruim agora, né? Na premiação de jogo de desenvolvimento do Big. E a gente fez essa primeira parceria com eles e fez agora o lançamento do Relic Hunters, né? A gente fez a parte de publicação mesmo. Preparou todo o material de divulgação, fazendo relacionamento com a mídia. e outros formadores de opinião. E saiu essa semana Relic Hunters e tá sendo bem legal, assim, a experiência de primeiro lançamento com ele, por vários motivos, assim, mas tá empolgante. E daí o que que vocês fazem? Os cara falam assim, tá, eu quero ser publicado aí pela zoeira digital aí. E aí o que acontece? Qual que é o processo? Pra quem estiver ouvindo aí e quiser um jogo publicado, vocês que vão atrás apenas. Vocês são caçadores ou alguém pode chegar em vocês? Não, a gente tá sempre de olho, né? Tem inclusive olheiros espalhados pelo Brasil pra ficar ligado no que tá saindo de jogo legal. Mas a ideia principal é que o jogo ele tem que estar num certo estágio já avançado, assim. Ou a gente tem que conhecer a equipe e já ter uma produção, assim, ser segundo, terceiro jogo, pelo menos, pra gente entender, mesmo com uma coisa muito básica, aonde que o jogo consegue chegar. Mas a gente também considera, mesmo equipe mais nova e tal, desde que a coisa já esteja mais formada, né? E aí é uma conversa pra gente no mínimo ver. Uma prova de conceito com protótipo funcionando, assim. Porque como a gente vai trabalhar junto, tem que antes conseguir... Tem que estar claro que vai entregar alguma coisa, né? Uma coisa boa. Mas o que a gente faz é... Especialmente é o serviço de... divulgação, distribuição, né? Contato com os marketplaces e assessoria de imprensa, PR, especialmente lá fora, que é a nossa estratégia principal, porque isso é uma grande fraqueza que a gente tem aqui no Brasil, por conta da nossa distância geográfica com o Hemisfério Norte, a gente tem dificuldade para ter contato próximo e eficaz com a imprensa lá fora, né? Mesmo youtubers lá fora e tudo mais. Então, nosso plano é representar múltiplos jogos brasileiros e com isso tornar um negócio viável economicamente, porque se um estúdio sozinho quiser participar lá fora de todos os festivais e todas as premiações e fazer toda essa parte de PR, não sobra tempo para desenvolver o jogo. E a outra coisa que a gente faz é uma coisa mais técnica, do aspecto jurídico mesmo, que é receber dinheiro dos Estados Unidos, que é o que acontece com todo mundo que desenvolve jogo. Que beleza, hein? Lançando que bonito. Que é um negócio que é extremamente burocrático, extremamente... consome muito tempo de quem desenvolve. E centralizado em uma publisher que recebe de vários jogos, isso se torna também menos menos um fardo, assim, nas costas do desenvolvedor. Entendi. Nossa principal ideia é a gente quer tirar do desenvolvedor brasileiro as coisas que não são desenvolvimento, para que ele só se concentre em fazer o melhor jogo possível. É a parte que o pessoal tem dificuldade. Hoje mesmo saiu... Como é que é o nome do jogo? Da Get Over Here? Esqueci o nome do estúdio. Da Reload. E eu tava falando pro Rinks. O Rinks me mostrou, saiu o jogo dos caras aqui. E eu não tinha ideia que tinha saído o jogo. Pois é. Porque o pessoal não sabe divulgar direito as coisas. Uhum. E... Além disso, a gente tá já no horizonte pra trabalhar com outras coisas que publishers fazem. Que é QA especialmente, localização, porque a gente queria uma boa experiência com o Kazir mesmo, fazer tradução do jogo para várias línguas. E uma coisa que a gente já conversa com vários estúdios mais estabelecidos, especialmente quando a gente conversou com o pessoal da Behold e da Otus, é produção, que também é uma grande fraqueza aqui com os estúdios nacionais, porque a maior parte dos estúdios não tem muita experiência. Tem um ou dois projetos terminados. Quando tem algum projeto terminado. E produção, gestão do projeto ajuda muito a reduzir os riscos de o projeto simplesmente se estender para sempre. E se entrega. Isso é um negócio que é muito importante, que a gente está trabalhando com a Behold desde antes, assim, desde o planejamento desse negócio todo. E eles têm essa experiência de produção, de trabalhar com outras publishers antes e tudo. E tá sendo um suporte bem, bem fundamental nesse planejamento. Mas como o Bruno falou, né, a parte de QA e localização, produção, são etapas mais para frente, né, mais avançadas de desenvolvimento. A gente está começando com as partes fundamentais de uma publisher e daí expandindo. Entendi. Rolaram já umas perguntinhas aqui, né? É, tinha uma que eu queria responder. Leia. Pode. Pelo chat. Não, vamos. Deixa eu ver, nossa, cadê? É o Janjão. O Janjão foi o primeiro que perguntou. A própria pergunta, responde. Vai, não, você vai perguntar pra mim. Você pergunta pra mim, Maurício Perim. Lê a pergunta do Janjão pra mim ali. João, qual boneco preferido no Relic Hunters? É isso aí? É, olha, o boneco favorito do Maurício Perim é. Aquela menininha de cabelo rosa, roxo, não sei, que sou daltônico. E o do Bruno é o principal, porque ele é um cara muito xotô, assim. É um cara muito, sabe? Muito xotô. É. Não, fala aí, então. Pior que você acertou tanto. Essa entrevista reversa aqui tá uma beleza. Você acertou tanto que eu fiz fanart da Pink um ano atrás, antes de qualquer coisa dessa. Deixa eu até caçar aqui pra mandar pra galera. O Rinks tá sempre doente. Cara, eu bebo todos os dias da minha vida, fumo cigarro, peso 130 quilos, não tem como estar saudável, bicho. Então é isso aí que você vai ouvir todos os dias. Só tosse, nariz trancado, é isso aí, meu irmão. Até eu morrer. Um abraço. Beleza. É, vamos ver o que mais que tem pergunta aqui. Desculpe, mas quem é o convidado de hoje? Quem é o convidado de hoje? Sou eu e o Tuma, que estamos aqui no grande podcast aqui da zoeira digital, respondendo pra vocês pra qualquer pergunta que vocês quiserem aí. A zoeira digital nos chamou hoje aqui pra fazer esse grande podcast. Obrigado, zoeira digital. Hoje tá rolando aquela cena que o que que ia acontecer se o Jô Soares fosse no Faustão, né? Que não, tá, vamos lá então. Então você já falou que o seu favorito é a Pink. E o do Bruno, qual que é, Bruno? Eu gosto do Bill. O carinha do escudo, o gordinho do escudo. Sei. A gente, inclusive, quando tinha o Vitrine Indie, o pessoal foi lá, né? O Mark Venturelli foi lá no meu programa. A gente jogou uma versão bem early ainda, mas foi ele e o... Eu não lembro se o Beto foi, acho que não foi. Acho que ele foi em outra ocasião, mas eu acho que o Mark, ele foi lá e tal, a gente jogou. Era bem bacana. Essa voz de ranha do Rinks me trouxe aqui, vai se fuder, cara. Na verdade, falaram no fórum uma vez que reconheciam você pela tosse. Que fantástico, que bonito. Obrigado, gente. Mas enfim, daí o que eu ia perguntar antes dessa pergunta aí, se vocês tiverem perguntas, qualquer um de vocês aí escutando em qualquer momento da timeline do Games Foda, vocês podem enviar as perguntas, a gente vai responder aqui ao vivo pra vocês. É, eles vão responder com o maior carinho. Tá no futuro, mas ele tem poderes assim de telepatia, consegue se comunicar com o passado. E outra coisa, se você ou se você tiver um método de voltar no passado, tipo que essa entrevista tenha destruído o mundo no futuro, você pode voltar aqui pra agora. não voltou. Continua. Eu acho que a entrevista não destruiu o mundo no futuro, então tá tudo bom. Não, eu esperei um segundo. Então, se eu voltasse agora aqui, você poderia fazer qualquer pergunta ao vivo, direto no meu microfone, mas não voltou. Enfim, você pode perguntar pelo chat do Twitch, blá blá, todas essas merda aí. É o seguinte, tem lista aí já tem algum outro jogo engatilhado aí que vocês estão lançando aí ou não? Ou não pode falar também? É, não, que mais pra frente a gente ainda tá fechando. O garantido mesmo é o Kazir, que é anúncio exclusivo, né? Aqui, primeira vez que a gente tá falando mais aberto dele, dessa versão nova. Mas, por enquanto, é isso. É exclusivo mesmo, viu? Porque os outros sites vão escutar o podcast e não vão botar no site deles. Ninguém vai escutar o podcast. Ah, escuta, lógico que escuta, Tuba. Vai se fuder, o Tuba é muito inocente. Escuta sim e não bota no site, de birra. Só porque chora na lágrima das inimigas que veio aqui primeiro. É isso aí que acontece. Meu maior objetivo agora é deixar o Kazir Gold até dia 1º de setembro. Entendi. porque Metal Gear. Mas, enfim. e essa edição aí, o que vai vir aí de bom? Especialmente as línguas. Como eu tinha falado antes, tem um monte de mudancinhas pontuais, assim, de melhoras que são quase imperceptíveis, a não ser que alguém conheça muito bem o jogo, vai... E tem uma ótima memória que vai saber o que mudou de fato mesmo. E muita mudança de usabilidade mesmo, que a versão anterior tinha... não tinha muito suporte para controle, não tinha muito suporte para gráfico, não tinha... seleção de resolução dele era uma bosta. Todas essas coisas foram arrumadas nessa versão. E tem pra quem gosta, tem achievements e tem umas coisas bem difíceis pra se fazer, assim. Qual que é o achievement mais difícil que o jogo tem? Tem dois bem difíceis. Um é zerar o jogo desde o começo sem morrer nenhuma vez. Se você morrer, você tem que começar do zero. Isso é bem difícil, tipo, pra mim já foi bem difícil de liberar ele. Mas sempre tem um doente, né, que descobre algum exploit e vai conseguir fazer parecer fácil. O outro é não ser visto, por incrível que pareça. É dificilzinho também. Os outros eu acho que são mais razoáveis, assim. Cara, eu tinha fazer 3 dias que eu tinha Witcher 3. 3, 4 dias que eu acho que eu tinha Witcher 3. E tinha um cara que tinha platinado o jogo, bicho. Eu não sei se ele que ele fez, se roubou, não sei. Como assim, cara? Eu platinei Witcher 3 também. Não, mas quantas horas você levou? Eu levei 90 horas, não levei, sei lá, 3 dias. Mas peraí, você levou só 90 horas pra platinar o bagulho? É, pois é. Cara, fechei o jogo em 130 horas, velho. Tipo... Fechei o jogo em 130 horas, tá ligado? Eu tentei ser o mais eficiente possível pra voltar pro trabalho, cara, porque... A semana de 3 acabou com a minha vida, assim. Vai se fuder, cara, vai se fuder. Velho, eu parava na cidadezinha, assim, ó, trocava ideia com todo mundo, ficava amigo dos caras, tá ligado? Arrumava umas tretas, jogava umas cartas, aí eu via todo mundo, dormia, acordava, via como que a cidade tava rolando e tal. Aí eu ia ver se tinha quest, o que tinha na cidade rolando. Eu nem lembrava mais o que tava acontecendo na história, tá ligado? Mas parou, abriu uma venda lá, casou com uma local. É, vem isso. E, tipo assim, foda-se essa vida de Witcher aqui. Agora eu vou vender cartinha de Quent. Isso aí, mais ou menos isso. Mas enfim. O que é? Oi, prazer, demorei 70 horas pra gerar e 87 horas pra platinar Witcher 3. Meh, dude. Ah, mas então enfia no teu cu, PlayStation 3, 4, caralho. Toma no seu cu. Tá ouvindo, tá ligado? Muito é o próprio. Ah, é ele? Tá bom. É verdade, eu presenciei isso. Esse cara tem histórias ótimas. Quando saiu de GTA V, a gente saiu pra acampar, eu, o Bruno e uma galera. E tinha acabado de sair de GTA V. A gente voltou no final de semana do acampamento. A gente encontrou esse cara no sofá da casa, com coberta e uma garrafa de coca no chão do lado do sofá. E GTA ligado sem parar desde que a gente ia sair de casa. Ele tinha zerado o pó do GTA no fim de semana. Caralho, bicho. Todo mundo zerar o jogo. Mano, então, que nem os caras falaram aí. Eu tava passando do lado de uma montanha e falei assim, cara, essa é a maior montanha do mundo, cara. Essa é a maior montanha aqui do Witcher 3. Aí eu falei, será que é? Aí eu fui bugando o jogo até conseguir subir no topo da montanha, cara. Demorou tipo uma meia hora pra subir na montanha. Aí eu consegui subir no topo da montanha. Aí eu subi no topo da montanha e vi que tinha uma montanha mais alta lá no horizonte. Assim. Eu fui lá na montanha, no horizonte, e subi nela, bugando o jogo. Isso demorou mais uma hora, mais ou menos, pra chegar na montanha e tal. Aí a hora que eu subi, eu comecei a gravar no Play 4 e decidi esquibunda, assim, com a bunda no chão, assim, e tal. E foi mó gratificante pra mim, tá ligado? Pô, você é meu tipo de jogador, tipo, cara. Você é tipo o Maurício, então, porque ele fica no Red Dead Redemption, ele fica, tipo, a vida dele inteira bugando o mapa, tentando chegar num lugar onde não deve, assim. É, eu fui dele. No lugar, no ponto mais norte, mais sul, mais leste, mais oeste, mais alto, tudo que tinha no jogo, antes de zerar. Demorei acho, uns 3 anos. O ainda tem lá. Demorei uns 3 anos pra zerar aquela porra daquele jogo, porque eu ficava só fazendo esse tipo de merda. O que, que você falou, Tuba? Desculpa. Não, eu tinha perguntado aqui se a sala de espinho do Quasir ainda existe. Mas eu não sei de qual sala de espinho, porque dá uma porrada, né? Eu acho que... É, aquela sala não existe mais. Ela foi uma das coisas que eu mudei. Ela existe, só que não do mesmo jeito. Basicamente é isso. É aquela ritmada? Eu gosto. Eu gosto não, não. A ritmada continua. É uma outra que é... É bem bullshit mesmo. Entendi. De onde veio a ideia do Quasir de fazer o bicho invisível? Vocês não acharam que ia dar merda isso? Assim, isso... Pra quem não tá ligado. Aliás, quem não conhece o Quasir, é um jogo stealth com bicho invisível, você joga com ele. Esse é o twist do jogo. É basicamente esse é o twist. Você é um capitinho invisível. Só que conforme você vai matando as pessoas, você vai se sujando, então você começa a ficar cada vez mais visível. Você faz barulho, então as pessoas vão investigar o que você tá fazendo, coisas do tipo. A ideia surgiu num sonho que eu tive, na real. Foi, acho que em 2009, que eu tive um sonho com... Eu tenho vários sonhos que a ideia de gameplay deu a nota. E daí esse eu fiz um pitch pro pessoal da Doug. E daí a galera falou, pô, massa pra caramba, vamos fazer um jogo em cima disso. E daí a gente começou a fazer um jogo, que não é o Casino, na verdade. Isso que é o mais engraçado. Esse primeiro jogo que a gente foi fazer, a gente chama de Projeto Desire. É um jogo com esse mesmo protagonista, mas ele se passa em outro setting, que é na Rússia. Só que quando a gente foi fazendo esse jogo, ele foi ficando grande demais e simplesmente infazível pra skill que a gente tinha na época, assim. A gente não tinha capacidade mesmo de executar aquele projeto. Daí a gente engavetou ele e foi fazer outros projetos menores. A gente fez um monte de projetos de game jam. E daí, 2 anos depois, em 2011, a gente falou, vamos fazer um jogo menor, bem pequeno. E daí a gente falou, vamos fazer um, sei lá, uma prequel do tal do Tsar, assim. E isso é o Casir, assim, tipo, vamos ambientar no Oriente Médio, vamos fazer só um castelo menor e tudo mais. Acabou que acabou ficando bem pequeno mesmo. O Casir ficou... Só um detalhe, o Quimera RJ perguntou se era na Arábia ou na Rússia, daí o Perin respondeu ali que era na Síria, na verdade, e que o prequel, o primeiro projeto que era na Rússia. E aí, tipo... A Rússia e a Síria é muito longe. A Rússia e a Síria. A Arábia e a Síria é muito longe uma da outra, porque pra mim é a mesma coisa, cara. Arábia e Síria é perto, mas é porque... Arábia é península, a Síria é no Levante, que é ali perto. Tá na mesma. Todo mundo junto ali, né? É distância entre Brasília e São Paulo, mais ou menos. Tudo brother. Então, beleza. Brasília e São Paulo, porra, é longe então. Eu não vou pra Síria, não. Vou ficar aqui na Arábia mesmo. Muito longe, muito longe. Enfim, pode continuar, Bruno. Eu nem lembro se tava, mas... A gente fez esse joguinho curto aí, que é o Casir. Ah, sim. Daí foi evoluindo. Mas não é tão curto, né? Não, essa que é a piada, né? Porque a gente sempre começava com uma ideia pequena e a parada ia ficando um monstro, assim. E aí o Casir começou, tipo, vai ser uma dungeon de Link's Awakening, assim. E virou o que virou, né? Mas é porque... Se pá, o Quasir, acho que foi o primeiro jogo assim mais longo brasileiro, assim. É, ele tem umas 8 horas, mais ou menos. Quando você tá jogando pela primeira vez, assim. A maioria dos playthroughs a gente tem umas métricas que a gente usa um sisteminha lá de analytics. A maioria dos playthroughs que zeram o jogo, o final certo. Tem 2 sinais, né? Mas tem um final que é melhor que o outro. No final verdadeiro, por assim dizer, o pessoal leva mais ou menos 7 horas, 8 horas, mais ou menos. Entendi. Eu acho que... Tô tentando me lembrar, eu acho que o jogo mais brasileiro mais longo que isso tem o Chroma. O Chroma é longo. O Chroma é umas 18 horas. O Chroma eu levei 15 horas pra zerar. Pra, no meu caso, são 70 horas. E ele pode ser mais longo. Eu fiz um caminho mais curto. Eu acho que... Eu tô tentando lembrar, acho que não... Eu não sei qual. Você tem que configurar o multiplayer e tudo, né? Aí é outro esquema. O Tuba fechou... Ouvi ontem ele fechando o Odalus com 7 horas. Eu provavelmente vou levar umas 20 horas. Mas eu não fiz 100% também. Mas... É, o Odalus é perto do casinho em tamanho. Eu zerei ele em 6 horas, 100%. Mas eu sei que tem gente que levou mais tempo. Tem uma galera fazendo speedrun aí de 50 minutos. Caralho, né? É, o caseiro é mais ou menos isso também, o speedrun. É mais susto. Fizeram uma pergunta ali de se o demôniozinho é baseado em mitologia. É, se o Peri quiser explicar, ele explica isso bem. Vamos lá ver, Perinho. Explica aí pra gente da onde vem esse capeta aí do jogo. A primeira explicação dele, sendo muito sincero, né, e sem contar a história bonita de depois que a gente já tinha desenvolvendo o jogo, foi o seguinte. O Bruno veio com essa ideia, é um bicho invisível e tal, mas... Daí a gente foi almoçar no shopping do lado da universidade, que a gente estava na universidade na época ainda. Aí eu peguei o caderno e falei, pô, bicho invisível, né, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser até um ornitorrinco cor-de-rosa. E aí foi daí pra frente que foi fazendo o negócio. Deixou de ser cor-de-rosa, ficou branco, mas entrou depois todo um esquema de mitologia e a gente foi encaixando o ornitorrinco nesse negócio para fazer sentido. E é um esquema de ocultismo, chama Goetia, é uma tradição de ocultismo, tem o livro deles, chama Chave Menor do Rei Salomão, é umas piras de Chave Menor do Rei Salomão. É, que é porque tem a chave maior, que é a parada de você evocar anjo, e a chave menor, que é de você invocar capeta. Caralho. E aí a gente ficou, eu tenho uns arquivos disso no computador, às vezes dá um ruim, assim, você ficar pensando. Dá um ruim! Coisa que você tá então, mas... Isso a Bíblia não mostra, hein, cara? Isso a Bíblia não mostra, Salomão aí só... louvando ao Senhor, mas não, invocava o capeta lá também, cara. Vocês estão achando o quê? Tem a chave menorzinha dele lá, que ele ia lá escondidinho lá, abria o bagulho e invocava os capetinhos lá. Sucos pra chupar a chapeleta dele. Tô ligado, Salomão. Então, é esse rolê de judaico cristão ocidental, só que com ocultismo, né? Então, tem tudo esse espírito aí, bem pra isso que o Hinks explicou tão bem. Entendi. Eu tô lembrando que você tava dando risada enquanto você tava explicando, hoje eu tava fazendo a barba, o maluco foi tirar pelo da minha boca, aí ele passou escovão assim, fazia mais ou menos um mês que eu não ia lá, cara. A hora que ele passou escovão assim, eu dei um susto assim, né, que eu achei que ele tivesse passando a barba dele, que ele é bem barbudo, na minha boca, cara. Aí ele falou assim, porra, velho, você se assustou aí? Aí eu falei assim, pô, cara... É que eu achei que você estivesse assim, botando sua boca aí na minha boca, né, cara? E dar um beijo na minha boca aí. Aí ele começou a dar risada, cara. Eu comecei a dar risada e não conseguia mais fazer a barba, cara, tá ligado? Não, eu lembrei disso agora, pô. Tá bom. Então, você falou antes que o jogo é na Síria, especificamente. Vocês pesquisaram coisa da Síria ou vocês fizeram só tudo... Não, foi justamente por isso que eu falei especificamente onde era. Ele tem uma pesquisa grande, sim, a gente trabalhou antes no Tsar, que na verdade o Tsar é uma sequel, a gente começou ele antes, mas ele, tipo, o Tsar é 1584, o Kazir é 1110, mais ou menos, a época deles. E a gente já tinha pesquisado bastante coisa sobre a Rússia, sobre Moscou, nessa época específica, quando estava fazendo o Tsar. E quando começou o Kazir também, a gente foi atrás desse tipo de informação. O próprio palácio, que é o nome do jogo, né, Kazir al-Azat, aquela logo muito louca lá que ele tem desenhado, é escrito em árabe naquilo, Kazir al-Hair fil al-Azat, que é o nome completo, por exemplo, que é uma referência a dois outros castelos que existem de verdade como ruínas lá na Síria, e é tipo o castelo do leste e do oeste, e Kazir al-Azat é o castelo do meio. Que tem toda a lore do jogo lá, explicando por que tem esse castelo do meio e por que não tem a ruína dele hoje e tal. Então, os objetos que tem do castelo, o tipo de parede, um monte de dessas coisas, assim, foi tudo razoavelmente, na medida do possível, assim, pesquisadinho. A gente usou fonte da universidade aqui em Curitiba e tudo que a gente conseguiu achar da internet, esse tipo de coisa. Eu tenho um pouco de problema, assim, na hora de pesquisar essas coisas, porque eu vou meio fundo demais até, mas... É, a ideia era fazer com referência tudo mesmo. Olha só. Na verdade, a maior parte dos objetos do jogo são quase desenho de observação de foto de objetos de museu, assim. É um negócio bem interessante. E eu que fui diretor criativo, só fui ver mais perto do final do projeto as fotos no Flickr, assim, ok. Ó, tem umas perguntas aqui. O Eduardo Machado, vários números, ele quer saber o que o demônio do Quasir quer dizer com aquele olhar no começo do jogo. O que, que ele quer dizer com aquele olhar no começo do jogo? Essa é a pergunta. Tá apaixonado pelo demônio. tá apaixonado. Valeu pelo elogio aí, que você gostou do desenho. Eu fiquei muito feliz quando consegui fazer ele também. Mas é a narração que ele tá fazendo, né? Acho que é o interesse dele que desperta naquele momento, quando ele percebe que tem um feiticeiro chamando ele, né? É o monólogo de introdução do jogo e tem aquela cena. A ganância! Então ele, tipo, estou sentindo uma treta. Eu acho que é isso que ele sente, né? Exatamente, bem super. É a adrenalina. Daí outro cara que perguntou. O Hellfrogs perguntou, você não acha que deveria inserir mais ocultismo em jogos? Não falo de temática de terror, só da temática de terror. Mas a Goetia, por exemplo, tem bastante elemento interessante de inspiração, assim como até a Umbanda e os Orixás têm. O que você acha dessas ideias? A gente acha muito massa. Foi um dos motivos de ter isso no caseiro, justamente porque você pega uma parada que tem uma base já bem construída, assim, e que tem muita informação para trabalhar em cima. O Thorin fez muito isso também. Ele tem uma pilha lá de referência de ocultismo e ele faz referência a muitas delas. Se você conhecer essas coisas, o Thorin é basicamente isso, assim, só de referência ao ocultismo. E tem vários diferentes, né? Tem o bando, tem tudo. Tipo, a gente gosta muito de pegar essa coisa de pegar uma região específica que não é muito retratada e trabalhar com o lore dela, esse tipo de coisa. Eu tinha uma ideia de jogo de lutinha com Orixá. Com o bando, né? Mas isso é bom. É só ideia, porque jogo de lutinha dá muito trabalho de fazer, né? É, dá trabalho. Eu imagino que até aquele Dive Kick tenha dado trabalho de fazer, cara. Bastante. Eu tentei fazer uma vez, nunca terminei. Mas tá lá, porque dá muito trabalho mesmo fazer personagem. O Dio Tubo ainda vai terminar o jogo. Como tá o seu FPS, Tubo? Aquele lá já era também. Não, tá indo. Tá fazendo um Doom, Tubo? Talvez, não pode. Projeto secreto. Eu não gosto de ficar falando as coisas que eu tô fazendo, porque eu nunca acabo. Ah, sim. Aí cria expectativa nas pessoas. Eu tenho uns 8 jogos aqui que eu nunca acabei. Ah, você tá bem. Tá bem, eu tô por aí também. eu sou um serial killer de projetos de jogo, assim. Eu tenho um freezer, assim, cheio de jogo esquartejado. Assim. Eu lembro, eu morava em Curitiba ainda. E vocês, o Perinhas me falou sobre o Tsar. E eu saí de Curitiba tem uns 5 anos já, então... Foi em 2009, né? Enfim, aí tem mais uma pergunta aqui em algum lugar aqui. Se o Kazir é speedrunável. Speedrunável, é isso. Então, ele é speedrunável, tem um achievement pra isso, por sinal. Fechar o jogo em menos de 40 minutos. E eu encontrei dois bugs, assim, glitches que são exploits, assim, que você pode usar pra zerar o jogo mais rápido. Deu não, mate. Conta um aí pra galera aí, galera do speedrun, se quiser usar. Tem, eu não vou contar o que salva mais dá tempo. Dá dica. Pra galera procurar, mas tem um que salva, tipo, alguns minutinhos, que envolve você usar o stealth. É meio difícil de replicar, tem que mostrar em vídeo, mas basicamente você usa stealth e movimentação, e uma hora dá um overflow na variável de max speed do boneco, e daí ele sai muito rápido. Em salas compridas isso ajuda bastante, porque a ganha tempo, assim. Da hora. Mas é meio difícil de replicar, até você saber o que é pra fazer, assim. O outro é tipo, é um bug de out of bounds, assim, dá pra você pular altas salas do jogo. Esse aí... Eu descobri essa semana, esse, assim. Esse aí, tava pensando se eu arrumo ou não, vou deixar. Deixa, tipo, sei lá, um dia o cara fazer um speedrun em um minuto, aí... É, se jogar Ori... Eu joguei um pouquinho só, eu tô com ele no meu backlog eterno de jogos. Então, pra mim é um dos favoritos meus do ano aí. E nessa SGQD, não, Speed Games, Summer Games, ano que é SGDQ, agora que teve, os caras quebraram o jogo inteiro, malandro. Mas quebraram assim, que parecia que o jogo era até bugado, mas eu que joguei ele inteiro, sei que ele não é bugado daquele jeito. Mas os malucos... Ele trava muitas regiões por inimigo difícil, né? Você consegue zerar ele sem dar um monte de upgrade lá. Não, mas você assistiu o Speedrun, Tuba? Eu vou ver depois. Nossa, eles descobriram uns negócios assim que é bem zoado mesmo, tá ligado? Que tipo, que eu acho que o cara que é tester nunca iria pensar. E os caras vão lá, futuca e acha, velho. É absurdo. Mas isso é clássico de Speedrun, né? A galera destrói o jogo que o jogo fica irreconhecível, assim. Pois é. E o Rafa Souza 92 perguntou se vocês sabem se o Quasir ficou popular no Oriente Médio. Olha, eu achava... Quando a gente tava fazendo, a gente tinha medo de que iam odiar ele lá, por lá. Só que um dos nossos testers era marroquino. E ele deu algumas dicas de tipo, isso aqui tá certo, isso aqui tá meio esquisito. Assim, a respeito de especialmente de representação de personagens religiosos e de... E da coisa do Islã, assim. O jogo, não sei dizer se ele fez sucesso ou se ele não fez sucesso. Tem bastante gente do Irã, do Paquistão, do Egito, que comprou o jogo, assim. É uma quantidade que não é, tipo, irrelevante, assim, em comparação com o resto do mundo. Mas eu acho que onde o jogo fez mais sucesso desproporcional... A representação das pessoas depois do Brasil, que tipo, foi quase metade das vendas, foi a Rússia. Isso, por isso que a gente quis muito localizar pra Rússia, porque a gente sabe que tem muita gente na Rússia que não joga jogo em inglês. Assim. Prefere jogar só quando tem russo. Entendi. Será que jogo com temática, tipo Prince of Persia, será que vende muito no... Oriente Médio? Nossa, isso é uma boa pergunta. Uma coisa que eu descobri recentemente A coisa que eu descobri recentemente é que o Irã tem uma cena indie super forte, assim, de consumo interno. Porque... Sendo jurado de uns festivais aí, eu acabei descobrindo, tipo, 3-4 jogos, daí eu fui pesquisar. Eles têm alguma coisa que eu acho que eles não conseguem importar jogo, eles têm alguma limitação para os jogos que eles podem jogar que são fora do Irã. E tem uma caralhada de jogo iraniano, assim. Foi bem surpreendente quando eu descobri, assim. Daí agora, se você quiser ser bem hipster de jogo, assim, jogar jogo bem underground, eu acho que se você for pesquisar esses jogos iranianos, tem altos que, tipo, não tem nenhuma outra língua, não sei, farsi. Pegar esses jogos aí pra mostrar seu power level. Assim. Saiu uma reportagem no Polygon, acho, recente, que era sobre um príncipe do Irã lá, que ele banca uma galera pra fazer jogo lá. Eu acho que é no Irã. É, pois é. Acabou... O Eduardo Machado comentou aqui que tem incentivo estatal para desenvolvimento, essas coisas tudo. É porque a economia está toda fechada, né? Aí rola isso. Mas foi engraçado que teve um ano que, tipo, eu peguei 4 jogos lá pra avaliar, tinha dois do Irã. Pra mim, assim. E tinha mais um monte na lista, eu achei muito bizarro. São bons os jogos lá? Teve um que eu achei bem interessante, a mecânica, mas assim, o nível de execução deles tá tipo... Tá tipo Brasil 4 anos atrás, ou seja, não, muito bom. Você falou que tem muito choque cultural também, né? Tem jogo que quase não faz sentido pra gente jogando aqui. É, exatamente. Mas é... É, tem muito choque cultural, sim. Mas é... Um deles eu achei bem interessante a mecânica, que ele é um jogo que você pode fazer upgrade no momento que você quiser pro seu personagem. Ele pode ir ficando mais forte. Só que toda vez que você faz upgrade, ele é tipo, sei lá, um insight do Bloodborne, assim. Eu não joguei Bloodborne, mas eu sei mais ou menos como funciona. Tipo, vai abrindo mais coisas no mapa e vai aparecendo um monstro mais difícil. Então, tipo, pra cada mecânica que você adiciona pro seu boneco, você tem que saber usá-lo muito bem, senão não vale a pena. E eu achei bem interessante essa core mecânica, assim, desse jogo. Basicamente, aparentemente, essa core mecânica é de um texto de Zoroastrianismo, assim. Uma interpretação de um poema lá, e eu achei bem interessantezinho, assim. Mas uma coisa que não rolou, por exemplo, foi que a gente não teve um let's play dele em árabe, né? E saiu hoje um do Headhunters. Foi bem legal isso aí. Então, tá rolando do let's play Headhunters em tudo quanto é língua, assim. Tá mostrando. O Headhunters, vocês estão ajudando a traduzir ele? Essa parte também é a zoeira que faz? Perguntaram aqui até, né, quem que fez a tradução de Rue. O Helicanthus, ele tem a peculiaridade de ser open source. Então, na verdade, quem traduziu o Helicanthus para Rue aqui? Quem traduziu foi você mesmo, todos vocês no Brasil. Eu traduzi algumas partes, o próprio Venturelli traduziu outras, mas eu acho que boa parte, tem várias outras coisas que acho que foi outras pessoas que colocaram. Eu postei aqui no chat agora, se vocês quiserem depois deixar para a posteridade. Tem uma planilha, e aí tem todas as línguas que estão sendo traduzidas agora, todo mundo pode adicionar e adicionar língua nova, tudo, então ele está saindo assim. Por isso que a primeira versão dele já tinha algumas línguas, mas tipo, tinha menu, estava meio quebrado, porque o esquema é cada um colocando a sua e adicionando mais coisas, né? Agora tem coreano, japonês, bem simplificado, tá crescendo um monte de tradução. Eu acho que é conexão da casa, porque o Zoom também tá picotando. Coisa isso aqui, só. É Net Virtual, liga lá pra eles e reclama. Acho que voltou ao normal agora, hein? É, agora acho que tá normal. Deixa o microfone, então. Tá, mas Não deu pra explicar antes, não fez, que tá falando já um monte de língua diferente e que a parada é espontânea mesmo. Tá cortando. Tá. Acho que deu pra entender, sabe? essa última foi difícil, mas o geral. Oh, eu tava mutado, caralho, que burro, tava mutado, tá. Normal, todo mundo que tá aqui. Então, a gente tava falando que simplesmente que os caras tão aí. É, cortando, blá, blá, blá, e daí que não deu pra entender nada. E agora? Tá bom aí? Fala aí, Peri. Dá pra ouvir? Não, ainda tá cortando. Tá muito legal que você tá parecendo um gaguinho, assim, cara. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. É foda. Mas, enfim. Quem tiver mais pergunta, enquanto isso, eu vou falando com o Bruno aqui. Bruno, você não tá cortando, né, Bruno? Não sei, não faço ideia. Não. Bruno, você vê esse Medude aí, ele é do trabalho de vocês aí, da zoeira digital? Não, esse Medude é o... Não é o cara do GTA V aí? Exatamente, ele é o nosso. Ele é roommate nosso. Que filho de uma puta, cara. Os caras chegam aqui, eu tô aqui dando break meu aqui durante o podcast, comendo bagulho. Os caras vêm e falam o quê? Que tipo assim, que também fuma, que também é gordo. E não tem a voz parecendo que tá com a boca cheia de porra. Pô, tô com a boca cheia da porra do teu pai, cara. Aquele chapeleteiro do caralho. Come boiadeiro aí no meio da estrada aí, lazarento. Esse Dudu, ele é goiano, cara. Ele sabe se... Ele tem a... Ele manja dos Paranauê de ser grosso. Basicamente. Puta que pariu. Ele manja de encher a boca de porra, né? Lazarento do caralho. Enfim. Tem uma coisa pra te dizer. Posso falar o que é? Pode falar. Ele quer falar que ele de manhã todo domingo pra assistir o Globo Rural. Tá cortando muito, né? Adianta. Perdeu a piada. Vai no computador do Bulhões, vocês falam junto lá, não tem duas entradas pra fone aí. Ou fecha o TeamSpeak, tá, e quebra, tá, de tá. Novo. É, então, o Medudio falou que ele quer acordar domingo de manhã bem cedo pra assistir o Globo Rural. Porra, hein? Que fase. Pra aprender qual a melhor época pra plantar a mão na tua cara. Nossa. A época é agora, te paga a passagem pra você vir aqui em casa aqui pra ver se você consegue meter a mão na minha cara, seu lazarento. Tô abrindo um Patreon aqui agora. Cada um que doar R$5 vai poder vir aqui ver você no chão sangrando, seu merda. Duelo de grosseria. Isso aí. Beleza. Ó. Que eu nem sei mais o que a gente tava falando antes, cara. De games. A gente tava falando da localização, Dudu. De Gambi. Então, a localização do Gambi que tá sendo cooperativa, assim. Então, mas no caso de eu ter o meu jogo, eu quero que vocês vão publicá-lo. Vocês cuidam da localização? Isso é uma das coisas que a gente oferece, assim. A gente conheceu bastante gente pra múltiplas línguas que... Faz localization. E principalmente porque no caso do Kazir a gente teve que criar um monte de sisteminha de tradução e tudo mais. Com esse know-how a gente terceirizaria essa parte do jogo também. Até porque é um negócio que também demanda tempo e trabalho. Assim. E não é exatamente desenvolver o jogo, então. Sim, é chato pra caralho. Você tá fazendo isso agora, né? Você tá vendo? É, sim. Aí foi um pesadelo. Não quebrou nada quando... Alemão quebra muito, né? Alemão não quebrou. O que mais quebrou foi russo. O russo... Alemão não tem aquele cirílico? Porque... Eu nunca sei qual tem e qual não tem. Não, o problema é que, tipo assim, tem palavra que tipo play. Aí em alemão é um troço gigante. Aí alemão, fode os menus todos do jogo. Alemão tem umas palavras que é do tamanho do sei lá, de um livro, assim. Ainda assim não deu muito tanto trabalho. Agora o russo, como era cirílico, a gente teve que trocar todas as fontes. Foi um pesadelo, assim. Porque daí eu tenho que fazer tipo umas trocas de mesh dinâmica na Unity. É um negócio chato pra caralho. Tinha uma palavra bem específica em alemão, que é tipo, em inglês é três letras, em espanhol é três letras, é tipo stop, um negócio assim. Em alemão é Feuerstreich. Mas eu acho que Eu acho que play você exemplificou bem, cara. Que play deve ser bem grande também. Deve ser tipo uma frase, assim, tá ligado? Tipo, começar a rodar o vídeo. Esse que é o play, tá ligado? Começar a rodar o jogo. Tá me dando problema agora? Não tá, Beri. Mas tá bom, tá engraçado. Um negócio sobre... que é basicamente o que o pessoal chama de culturalização, né? Que é... Não só traduzir, nem só localizar, mas também... Eita, quem que tá comendo do Ruffles aí? Fazer umas adaptações com que tem a ver com a cultura. Só vocês que escutam, caralho. Ah, sim, pô. Tá, o Ruffles, deixa eu ler aqui. Ele perguntou sobre fazer coisas de senso. Mas fazer a localização que... geral, além da tradução. A gente, por enquanto, faz só a localização. Culturalização é um negócio que exige um pouco mais de manpower, também custa um pouco mais caro. Mas a gente tava estudando e vê que vai ser meio que necessário pra quando a gente quiser, ou quando fizer sentido pro jogo, né? Acessar mercado asiático, porque aí precisa mesmo. Japão, China, essas coisas. Geralmente tem que mudar até alguns assets do jogo pra ser mais aceito lá. O Eduardo Machado, mano de número, te perguntou se o Red Hunters vai ter algum tipo de monetização. Então, eu acho que o plano do Hogsnail tá sendo criar uma comunidade com Relic Hunters. E com essa comunidade estruturada, e se tiver sucesso, né? E até agora tá sendo bem promissor. Construir em cima dessa comunidade um projeto. Além, porque, tanto que eles apresentaram isso no Big, né, que é a possibilidade do Relic Hunters Legend. Agora vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Então, não é, dentro do Relic não tem nenhum plano de monetização. Tem o esquema das cards, que a pessoa ficou meio bolada, assim, mas elas vão ficar muito raras mesmo, que é só pra craftar booster com gema e tal. Mas não tem nenhum plano de fazer monetização nesse jogo, no Relic Hunter Zero. Ele tem carta? Não sabia. Ele tem cartinha, mas como ele é free, você não dropa, né, as cartas quando o jogo é free. A gente tá tentando descobrir com a Valve se existe uma maneira de burlar isso. Mas, aparentemente, eu acho que o único jeito de craftar a carta do Relic Hunters é com gema mesmo. Ah, nossa, até é muito raro, então. É, pois é. Pô, então, se consegue uma carta dessa, você pagou o teu Metal Gear já. Você pega uma foil dele. Pois é, eu acho que tinha uma foil à venda no Community Market, tava tipo uns 80 pilos. Sabe o que é foda? Acho que ninguém comprou ainda. É jogo de anime, assim, aqueles meio hentai. Papel de parede daquilo vale muito, cara. Sim, sim, sim. Sim. Ah, tem. Mas como assim? Não é censurado? Tá, mas daí tem um patch que tira. Tá, normal. Hein, você tá mutado de novo? Eu não posso mutar pra vocês. O Hinks tava contando que ele achou um jogo de putaria no Steam. Vai, conta de novo, a gente finge que não. Dá. Eu achei um jogo de dois jogos de putaria no Steam que tem putaria de verdade, que não é só zoeira, tá ligado? Você baixa o jogo, você compra o jogo lá. E os desenvolvedores lançam o crack pra você. Você fica com a versão full, tá ligado? Muito bom. Tem muito jogo no Steam que era hentai, só que como o Steam não aceita, os caras censuraram próprio jogo e botaram lá. É, então, mas, a maioria deles. Tem vários recentes aí que tem um patch, você só baixa o patch e já libera a putaria de volta. Que fantástico, esse que eu gosto. A Runipop, o cara já sabe até o nome, é esse mesmo. É Runipop não sei que lá, Academy, não lembro o nome. Deixa eu achar aqui que tá na minha lista de favoritos aqui. Esse não é tipo um Tetris da vida, não. Unipop é um Match 3. É Match 3. Lado, tipo, jogo é ruim pra caralho, velho. Não é ruim pra caralho, não, velho. Para. Não, é sério. Não é ruim pra caralho, não, velho. Oh, eu gosto de jogos hentai que tem mecânica. Porque nenhum jogo hentai tem mecânica. Eu também gosto, cara. Eu escrevi um texto sobre Sengoku Hanse, cara. Desculpa. Oh, Sunrider Academy. Sunrider. Você curte jogo hentai ou Bruno? Bulhões? Na verdade, eu curto quase todo tipo de jogo. E se tiver putaria, não importa. E você curte Artificial Academy? É da hora, né? Você gosta? Pô, Artificial Academy nem tem jogo, velho. Pô, mas é da hora, você. Mas... De waifu, só então, mas você cria sua escolinha, velho. Da hora pra caralho aquela porra lá. Qual que é a ideia dessa porra? É só um simulador, assim? É tipo assim, você cria todo mundo na escola. Você cria todo mundo. Você cria um monte de personagem, um monte de menininha. E daí, tipo, é um simulador na escola. Não, mas você cria os carinha também. É, também você cria os carinha, é verdade. Você cria os carinha. Aí você pode, daí, por exemplo, assim. Sandbox a parada, os personagens começam a interagir um com o outro e, tipo, começa a rolar putaria entre eles também. Toda noite, a hora que você vai dormir, você salva o jogo, aí a hora que você vai de manhã na escola, você pode escolher com quem você vai na escola, aí essa pessoa se controla, todas as outras ficam tipo The Sims, elas ficam agindo do jeito que você programou eles. Aí você pode programar uns carinha muito safado, umas mina muito capiriquita fervendo, tá ligado? E aí esses caras aí ficam se procurando, tá ligado? É bom pra caralho. Mas o pessoal fica falando que Dear Esther não é jogo. Imagina essa porra, cara. Isso é muito jogo, cara. Como que isso não é jogo? Velho, olha o nível de simulação que chega, cara. Tipo, você não tá jogando e dois personagens decidem transar entre eles. Como que isso não é jogo, malandro? Cara, você tá ali observando, você tá na escola revivendo as ações do seu colegial, que você não transava no colegial, e você não tá transando também, mas tem outros transando, tá ligado? Você tá fazendo o seu colegial tudo de novo, cara. Artificial Academy, o Ardido Perdão. Qual? Yandere Simulator. Yandere Simulator. Não, mas não, é... Não tá pronto ainda, né? Não, não. Fazendo. Não, Yandere Dev ainda tá hard at work. Esse era um dos que eu mais gostava, Artificial Academy era um dos que eu mais gostava. E assim, o jogo que pra mim é fantástico, eu já até conversei com o No Pop-Ups, qualquer hora nós vamos fazer um parecido, é o True Love, cara, que o True Love era, você jogava de verdade o True Love, era muito bom. Tinha mina que você não nem encontrava no jogo, cara, você não encontrava com as minas no jogo, porque dependia do que você fizesse, tipo, se você não fosse nunca na academia, você nunca encontrava a gata malhada, tá ligado? Só encontrava as outras, era muito bom, velho, o jogo era fantástico. E o jogo ensinava... Qual cara drive, o que você acha? Qual? Qual cara drive? Ah, sei lá, isso aí eu já não sou tão dessas fases aí não, cara. Sinceramente. Assim, dessas fases mais novas, eu curto Artificial Academy, curti aquele que era em CG, que é da mesma franquia, esqueci o nome. É porque o Volcar Drive, eu acho fantástico, é a desculpa que o cara achou pra só ter cocota, né? É tipo, é a mina, é a namorada dela, ela vira uma arma, e ela luta com a outra mina, com outra, que é outra mina que virou uma arma, e tipo, só tem gostosinha e arma e porrada, acabou. Mas, cara, é a criatividade japonesa pra putaria, né, cara? Eles estão anos luz à frente, cara. O Senran Kagura é muito bom, né, cara? O Senran Kagura é tipo, é só mina, só adolescente. E todas são peitudas e elas são as mais fortes do país, cara. E tem aqueles jogos de Vita bizarraço lá que tem um que você tem que... Tirar a roupa das minas? É, não, tem um que você tem que bater nas minas, não tem? Não, você bate na tela, mas não é bater nas minas, é tipo você arrancar a roupa delas, né, velho? Você não vai bater nas mulheres. Esse aí não existe jogos que você vai bater na mulher. Você tem que dar uns tapinhas nelas. Uns tapinhas nelas? Não acredito. Você tem que arrancar a roupa de todo também, mundo lá. Também tem esse. Pra descobrir se ele é um vampiro, uma coisa assim. E tem um que eu vi só notícia, que vai sair pra Vita, acho que, sei lá quando que vai sair. Que é a mina tá numa quest pra aumentar o tamanho do peito dela. Aí é da hora, hein? Da hora. Mas eu não sei que a galera fica puta. A galera fica puta, não sei porquê. Porque não existe essa quest. Quantas mulheres não querem aumentar o seio delas? É normal, cara. Tem que ser liberado. Tem que ser sincero. Entendeu? Tinha alguém falando hoje no Twitter. Que tinha que ter um desses que só aumenta o pinto. Tem. Deve como arma. Fica muito... imagina que foda. Deve ter. Na verdade já existe. Esse jogo chama-se Corruption of Champions. Sub. Ô louco. Você pode aumentar o tamanho do seu pinto, você pode aumentar. Mas você usa o pinto com arma. Nossa, isso que sim. Foda isso. Descobrindo só coisas novas aqui. Não jogue esse jogo. A gente foi de jogo iraniano underground sobre o Alcorão pra. Cara, você nunca usou seu pinto como arma, ô Peri? Perim tá aí ainda? Tô aqui sim. Você já usou seu pinto como arma na sua vida, sim? Em alguma situação? Pode falar a verdade. É. Arma pra manter sua boca fechada, calada, seu filho. Mas rolou uma sugestão boa aí de se você pode fazer esse tipo de jogo no Relic Hunters, de mina pra lá. Tá cortando tudo, Pim. De novo. De novo, mas coisa. Tá, mas o. Até aí já saiu gente pelada no Relic Hunter, já saiu mod pra isso. A primeira coisa que o pessoal faz é recriar Mario e colocar um pênis no jogo. Sabe? Você libera pra galera editar as coisas. Ah, sim, com certeza. Então, pênis é uma grande fascinação, né, cara, no, dos games. Acho fantástico, porque assim, a galera fala assim, tem que ter menos jogo com mulher pelada. Não, não tem que ter menos jogo com mulher pelada. Tem que ter mais jogo com homem pelado também, tá ligado? Tipo, pra igualar, e porque todo mundo gosta de pênis, tipo, não só as mulheres. Pênis é uma grande fixação mundial, assim, você vê que o pessoal gosta de botar pênis em tudo que é jogo. Tipo, Little Big Planet, pênis. A primeira fase de Mario Maker que vai ser criada vai ser um pênis, cara, com certeza. Isso me lembra o jogo do Lego, o Trinquedo, lá que o cara tá explicando que o jogo do Lego, tipo, fracassou. Que eles estavam fazendo antes desse último aí, que era um outro jogo de Lego estilo Minecraft criativo, assim. Porque eles tinham que gastar muita energia com moderadores pra não permitir que as pessoas construíssem pinto no jogo. Porque era um jogo pra criança e tal. E daí, a coisa mais absurda da história desse jogo foi que quando os caras foram fazer o teste, eles, tipo, levaram crianças pra testar o jogo com a equipe de desenvolvimento. E daí... tipo, quando as crianças foram testar o jogo, tinha um pinto. Que é um dos desenvolvedores do jogo, tipo, fez um pinto. Tipo... O cara não conseguiu segurar, né? Testa esse negócio no jogo pra mim aqui. Aí o cara vai, putz, saiu um pinto aqui. Não. É so much power. I can do everything. Aí faz um pinto. O cara começou a montar os Lego quando ele viu era um pênis. Já era, putz, não. É inconsciente assim. Acabou de escrever um vídeo de trabalho dele. Nossa senhora. Canonicamente, o Adolus tem um inimigo chamado pênis. É fantástico isso. Eu gosto muito. É canônico. Pode perguntar pro Danilo. Mas isso aí. Eu acho que tem mesmo, cara. Que fazer vários pintos aí. Eu acho que... Hoje, por exemplo, no Pop-Up tinha me recomendado um jogo de celular que chama Drift Girls, que é tipo assim, você anda de carro e você pega as minas, tá ligado? Minas gostosas. Mas tipo, cara, dava pra ter um jogo Drift Guys também. Aí eu fui olhar e existe, cara, tipo, sabe? Então... eu acho que é aí que a galera tá errando a reclamação. Não é pra você fazer menos jogos com minas gostosas, é pra você fazer mais jogos com caras gostosos. Aí, tipo, equaliza tudo, assim, tá ligado? 100%. Mais uma prova de que Metal Gear é um ótimo jogo. É, Metal Gear é fantástico. Metal Gear, você vê a bunda do Raiden, você vê a Quiet de biquíni, você vê tudo. Você vê na franquia Metal Gear, você vê qualquer tipo de pessoa pelada gostosa. Todo mundo é gostoso. Na verdade, no Metal Gear, até os robôs são sexualizados. São, tudo isso que é fantástico. Muito bom. Tem que ser assim mesmo. Eu até esqueci que era o assunto aqui. Você veio com pinta e buceta no mundo pra quê? Tá. Eu não sei, o Ricks ele começou a falar sobre jogo de putaria no Steam. Mas vocês... Ó, vocês vão falando cada vez menos... Vocês vão dando liberdade pra mim falar. Aí que o erro começa. O erro começa por aí, tá ligado? Por mim tá de boa. Tem perguntas, hein? Não, pode falar, vamos ver. Deixa eu ver se alguém teve pergunta aqui em cima. Enquanto isso, pode fazer a sua. Sei que tem uma guardada aí. Bicho. Você ativou minha carta armadilha. Vai lá. Putz, eu não tenho pergunta agora. Não, já fizeram alguma coisa no Relic Hunters? Já estão sabendo de mod? Tinha um maluco, a primeira coisa que teve foi... Vocês estão me ouvindo em primeiro lugar? Sim. Sim, agora tá ótimo. Agora sim. Tinha um maluco fazendo um port de Android. Ninguém entendeu por quê, mas foi a primeira coisa que o cara pegou pra fazer e ele até conseguiu alguma coisa. E postaram no fórum uma aquela arma Monkey Business do CSGO, que é uma banana. O Bruno Isidro fez, né? Ele fez até vídeo que ele fez um hack lá de arma. A galera tá fazendo bastante hack de arma por enquanto. Mas vamos ver o que mais que aparece aí. Que é o que tem tutorial, é. Tem tutorial, mas a galera, o negócio é, a galera pode fazer qualquer coisa. Você pode pegar o código, Link, você vai gostar disso. Você pode pegar o código do Relic Hunters, trocar todos os sites por mina e cara pelado, fazer um jogo novo e vender se você quiser. Que show! Desde que não tenha nada de asset, de som e de imagem do jogo original, você faz o que você quiser com ele. Fantástico. Eu vou botar de som a música do Neymar. Aquela... Sabe, você sabe qual que é, né? Aquela do Neymar. Não faço ideia. O vídeo do que o Neymar morreu chupando pau pro pau. ou do Fofão. Ou do Fofão subiu demais no muro e viu que não deveria também. É a mesma música, que é muito boa. Essa música é muito boa. E eu vou botar essa música. Qual outra música dá pra pôr no nosso jogo, Tuba? Helic Hunters Mod. Putz. Helix Hunters, a última lágrima. A última lágrima? Pô, vamos botar os personagens da última lágrima no Relic Marcos Hunters. Pasquinha. Isso seria massa, hein? Um mod de Helix Hunters de Kupanakan. Fiquei sabendo. Juizabeles. É a Juizabeles mesmo. Será que é? Vamos ver se é. Eu fiquei sabendo que o Zoeira Digital vai publicar um jogo Hentai 2D. Protagonizado pelo Hinks, é verdade? É verdade isso aí? Eu não sei. Olha, se é verdade. Eu acho conceito. E ela mesma falou que tem que quebrar o paradigma que mina não bate ciririca 2D. Isso aí mesmo, toda. Isso aí tem no caseiro, né? Se você olhar direito, eu não queria falar não, mas tem. Pior que tem mesmo. Por quê? Qual que é a história aí? Tem que prestar atenção, cara. Tem uma mina fazendo isso no caseiro, cara. Você só tem que olhar direito. Eu acho que ela quis dizer mina batendo punheta pra 2D, entendeu? Eu acho que existe isso. Existe. Se não existisse... Cara, a tag que eu sigo no rule34.xxx é o uncensored. E o uncensored é tipo tudo que não é censurado. Tudo que não tem censura eu sigo lá. E tem um monte de foto de cara tocando punheta, cara... É hentai do cara só tocando punheta. Hentai do cara... Tu comendo outros caras e etc e tal. Então tem muita mina batendo sirica assim pra essa parada aí. Com certeza, tá ligado? É impossível. O mundo é melhor do que isso, galera. Tem tudo. Então, tá acabou já o programa? Não dá mais, né? Tá dando mais. Não sei. Tem dúvidas do pessoal ainda? Não sei, cara. Eu não sei. Dúvidas? Perguntas, sugestões? Eu tenho uma pergunta. Vocês então acabaram, vocês não pretendem mais fazer nenhum jogo, vocês aí agora que estão trabalhando com publisher, se pá, faz um joguinho também nas horas vagas? Eu faço joguinho de madrugada, quando eu não tô com sono. Mas nossa dedicação vai ser exclusiva pra publicação dos outros jogos brasileiros. Porque a gente sente a necessidade disso. A gente meio que precisa disso pra aumentar a competitividade do mercado nacional. Aliás, palavra terrível essa, competitividade, mas é real. E assim, não tem como a gente no momento desenvolver e publicar outros jogos, por enquanto, pelo menos. A gente tá em 4 só. Com ajudas e colaborações, mas o principal é só 4 sócios. Então, fazer joguinho vai ficar para depois, por enquanto. Eu vou entrar num tema polêmico aqui, que aparentemente a galera quer escutar eu falar isso. É. Mas o último jogo que eu participei de desenvolvimento mesmo direto, sem contar o Kazir, foi só o Thorin, né? E aí depois, agora vai ser só fazer publicação mesmo. Não, esse eu não posso comentar hoje, então. Hoje tá proibido. Na próxima semana eu xingo o Maurício Perim pelas costas aí. Falo que ele é um bosta também, etc e tal. Enfim, o que você ia falar, tu? Pode falar. Não, o Ardin veio aqui, ele também... Ele, acho que testou o Thorin também. Sim, o Ardin foi testa do Thorin bastante tempo. Então todo mundo tem uma pontinha de culpa. Não, tá, só brincadeira, viu? Só brincadeira. Calma, galera. Não, é só brincadeira, só brincadeira. Toda brincadeira tem um fundo de. Não, só brincadeira. Mas enfim, estão perguntando se a gente vai participar do Ludum Dare. Daí eu pergunto pra vocês dois vão participar do Ludum Dare? Amanhã. A partir de amanhã, vão ou não? O Tubo você que vai, o Tubo é loucaço. Eu não sei se eu vou, talvez. Não, Tubo, tem que parar com essa moleza, cara. Vai participar sim, que caralho. Amanhã sexta-feira agora, a gente vai dar uma palestra na USP Leste. Olha só. Aí ela é 7 da noite lá, eu não sei o que vai rolar. Então, Mas voltando da palestra, você manda bala, cara. Já chega com o pinto duro da palestra, já mandando ver. Já programando, código na cabeça já, tá ligado? Escutando o keynote no metrô, loucaço, fazendo as ideias loucas na cabeça já. Enfim, vocês vão participar, Maurício e Bruno, vocês vão participar? Talvez. Eu não vou não, porque eu não me dou bem com o Jam. Não rendo, não faz bem pra saúde. Mas quem curte, vai aí, pega a sua pira. É, não fazer bem pra saúde realmente não faz, mas talvez eu participe. Eu acho que é bem divertido. Sim. Realmente não faz bem. Quase sempre quando eu participo do aluno do Dare, eu faço um protótipo de... Morreu tudo, morreu a transmissão inteira. Caiu tudo? O chat tá falando que morreu tudo. O chat perguntou se não saiu o tempão. Enfim, voltamos então aqui. Só pra encerrar, só pra dar um tchau aqui pra galera, pra dar um tchau aqui pro grande Maurício Perim e o Bruno. Tinha uma última pergunta. Última pergunta, deixa eu colar aqui no meu... Tá no meu Ctrl V ela, deixa eu achar ela aqui. Vocês estão com ela aberta aí já ou não? Tá aqui então, ó. Não acha que essa decisão de se tornar publisher, no sentido de fortalecer o mercado nacional, é exatamente a decisão que outros grupos deveriam tomar para termos um mercado mais sólido? A gente percebeu que alguém precisava tomar essa decisão, né? Não é o sentido que a gente vai salvar a indústria, vai carregar nas costas, nada disso. Mas foi uma coisa que até a gente já tinha percebido antes, que dentro de cada equipe, alguém idealmente tinha que pegar a posição de produtor, né? Que é uma coisa que a maioria dos estúdios pequenos não tem. E do mesmo jeito, é importante ter esse... eu acho que assim... Quando a indústria chega num ponto que está saudável o suficiente, é possível uma coisa dessas acontecer, e no que ela acontece, a gente acredita que acelera tudo junto, né? Mas não é uma coisa, por exemplo, não dava para 4 anos atrás alguém ter virado e falado, ah, vou fazer uma publisher. Porque não tinha ecossistema, não tinha produção suficiente para isso. Mas, assim, a gente sente isso, e o pessoal na indústria sente, nos nossos encontros, tipo, quando os desenvolvedores se encontram em eventos, as coisas, sempre rola essa conversa, e, tipo, é um dos passos que faltam, assim, pra gente ter um mercado mais competitivo, porque... Os jogos brasileiros, assim, a maior dificuldade agora é uma questão de exposição e visibilidade. A gente está começando a criar jogos com qualidade melhor e a gente está começando a ter jogos com uma boa frequência, assim, um bom output. Tipo, só essa semana, sei lá, foram 3-4 jogos brasileiros lançados. E agora é uma questão de... profissionalizar, melhorar a qualidade de produção, e isso precisa de coisas tipo produção e serviços que são mais difíceis de uma equipe indie pequena fazer, tipo QA. E essa parte estratégica, que é conseguir visibilidade lá fora, e que é bem difícil quando você é um estúdio de 3-4 pessoas aqui no Brasil. Você não tem contato físico com as pessoas lá fora, você não sai pra sair, você não consegue sair pra tomar cerveja com jornalista lá fora. E todas essas coisas contam muito, porque quando o jornalista lá de fora vai fazer a pauta, o jogo brasileiro fica no final da pilha. Ele não vai falar sobre o jogo brasileiro. Quando ele pode falar do novo Assassin's Creed, ou que ele pode falar do joguinho indie que tá sendo feito na cidade dele. Então... Isso é um dos nossos planos. A gente quer deixar alguém lá fora da zoeira, em contato direto com a cena lá fora, com o centro, né, da cena de desenvolvimento independente internacional, e ao mesmo tempo ajudar os estúdios brasileiros que a gente publicar a ter visibilidade. Tinham perguntado se vocês têm alguma relação com a Ace Games, não, né? Não. não, a gente não tem nenhuma relação com a Ace Games, não. Falando em... Eu lembro que tinham perguntado mais lá em cima se tinha outras publishers, mais ou menos, né? Tinham mencionado o Split Play, mas ele não é bem... Split Play é meio que uma loja, né? Mas eles têm um pouco de divulgação, mas não é exatamente uma publisher, porque ele é mais voltado pro mercado nacional. Tem uma, a Soul King, que é parecido com o Split Play. Tem a Hoppon, que na verdade publica jogos de fora aqui dentro, meio bizarro, mas eles têm a eles... É tipo a Level Up, né? É, por aí. Mas eles parecem que têm interesse em publicar jogos brasileiros, mas nunca vi eles publicando nada. Pelo menos até onde eu saio. Tentando me lembrar, tem a Labinde. Tem a Labinde, que é daqui do interior do Paraná. Mas eles também estão indo para um caminho de ser Storyfront, mais do que ser uma publisher tradicional, assim. E qual que era, Pini? É a B9 Corp. Tem essa da Ace Games, hein? Que, né? É da Ace Games. O Rinks morreu? Não, tô aqui. Tava quase dormindo aqui. Eu não gosto de games. Quando o papo é games, eu não gosto. Eu gosto quando é pinto. Aí eu curto. Então quando você vai fazer seu mod de Relic Hunters com pintos? Essa semana. Não, essa semana eu não vou fazer. Eu tô trabalhando muito. Quem sabe semana que vem eu faço. Quando eu conseguir lavar toda essa porra da minha boca aqui, eu vou fazer o mod. Enfim, gente, muito obrigado então. Tem mais alguma pergunta? Estão respondendo a minha pergunta, agora volto pra mim. E o Castelo do Sarney? Que Castelo do Sarney, caralho? Esse é o outro, esse é o Tcheco. Castelo do Lúcio. Castelo do Lúcio. E agora o Super Adventure Tcheco. Era de vento no Tcheco. Tem que chamar ele aqui também, né? Vou chamar ele qualquer hora aí. O Tcheco agora que entrevista games foda. Vocês têm que chamar o Wolverine, que é o sidekick deles, cara. Dele. Isso é uma coisa que eu quero saber. Por sinal, não, a gente não falou nem no games foda ainda. Isso vai ser uma revelação aqui agora, só pra quem tá escutando esse podcast. 27 pessoas vão escutar isso. Mas eu vou fazer um personagem no jogo novo do Tcheco. E eu vou ser a voz e vou ser o personagem, mas não sabe se é eu ainda ou se vai ser um outro cara. Mas eu vou fazer todas as vozes do personagem. Vai ter o Honks. O Honks é horrível, cara. Só o viado do ardido fala. Lembre-se de limpar bem a língua, porque a porra fica grudada por toda a região bucal. Pô, o cara tá entendido de chupar pinto, né? Importante. Muita gente chupa pinto. Muita gente. No mundo, acho que 50% da população mundial chupa pinto. Assim, por cima, eu acho que 50%. No por mínimo. Baixo. Por baixo, uns 45%. A média é essa, de 45% a 50%. Enfim, gente, muito obrigado pela participação, então. Obrigado, Maurício Perim. E, Bruno. Valeu. Pela sua participação, que vocês tenham muito sucesso nessa empreitada nova aí como uma publisher brasileira e voltem aqui sempre pra contar novidades e etc, falar de pinto. É o melhor lugar pra ter exclusivas, cara. Ficamos muito felizes hoje, a gente ter os updates no joguinho de putaria. Sim, vamos fazer. Vou comentar todos os lançamentos da Illusion do ano, assim, seguindo. Acho que já dá pra abrir um. Mas o problema é que se abrir um outro dedicado só pra isso, não vai ter conteúdo mais, né? É, certeza. O que que é? Não, eu tava pensando que se vocês abrissem um podcast dedicado pra falar de jogo de putaria, ia ficar sem pauta pro live. É, né? Ia acabar. E o live ia ser meia hora. E chegar aqui e fala de games aí, cara. Esse cara ia falar de games. Então essa foi a participação aí do Maurício Perinho. Falou, um abraço. O que aconteceria? Então tá bom, gente. Obrigado aí vocês dois. Muito sucesso pra vocês, pros seus companheiros de trabalho. E é isso aí, gente. Obrigado ao chat e todos os nossos amigos aí também pela participação. E até a próxima. Tudo de bom. Fique com Deus. Falou. Opa, caralho. Pera aí, não era pra mudar esse aqui, não. É esse aqui, ó. Maurício Perim, um dos culpados pelo Thorin.